Clebão no ar, chegando pra filmar. É nóis. Aperte o play, que nós tá no ar. Vem com nós, Joe. Vem com nós, Joe. Vem com nós, Joe. Vem com nós, Joe. Não sei se tá a pampa, então chega mais. Um peão na quebrada, os irmão tão na paz. De boa lá na quadra, jogando basquetebol. Daqui o meu raibão, porque lá fora tá mó sol. As mina de responsa, ouvindo Alicia Keys. Bombando a sonzeira, aquela com o Jay-Z. Então fica vontade, você tá na Brasilândia. Não é mundo virtual, não é a Disneylândia. Porém a alegria sempre está nesse lugar. Nos fones de ouvido, o som vai ecoar. Uma nova etapa, renasceu a esperança. Queremos bons exemplos, a nossas crianças tá bombando um somzão, loucão, fenomenal. Um rap de responsa aqui no meu quintal. As damas e os guerreiros tão chegando lindo. Ouve aí, tem o dom presente pro seu ouvido. A fita é louca, tem guerreiro de monte. Não toma bonde, nosso trem vai bem longe. O Moias é da cidade, a vida se esconde. Não tem pra onde, encare e não some. A fita é louca, tem guerreiro de monte. Não toma bonde, nosso trem vai bem longe. O Moias é da cidade, a vida se esconde. Não tem pra onde, encare e não some. Um salve aos guerreiros, então vamos avante. De camisa branca e bombeta do Yankees. Desliga o celular, pra ninguém te incomodar. Liga o microfone, que a festa vai começar. É assim no gueto, sempre mó harmonia. Começa dos mais novos até as Dona Maria. E cada laje representa o arquibancada. Hoje tem espetáculo e aqui não paga nada. Mas fica esperto que também tem zoião, que gosta de cuidar dos outros, decepção. Ainda bem que não afetou meu coração. Sentimento nobre a milhão na missão. Tá bombando um somzão, loucão, fenomenal. Um rap de responsa aqui no meu quintal. As damas e os guerreiros estão chegando lindo. Ouve aí, tem o dom presente pro seu ouvido. A fita é louca, tem guerreiro de monte. Não toma bonde, nosso trem vai bem longe. O Moias é da cidade, a vida se esconde. Não tem pra onde, encare e não some. A fita é louca, tem guerreiro de monte. Não toma bonde, nosso trem vai bem longe. O Moias é da cidade, a vida se esconde. Não tem pra onde, encare e não some. Bate forte o coração, 10 mil toneladas. Sintoniza a emoção, é bem nossa cara. Sem medo da verdade, vamos seguindo em frente. Levando a paz pra não quebrar a corrente. O poeta não morreu, tá presente na rua. Pela benção do pai, nossa missão continua. Usando nossos planos de guerra, tamo aí. Fazendo rimas boas pra você curtir. E lá na Brasilândia nasceu mais um Bin Laden. Mas do lado positivo, sincero, sem massagem. Eu sei como é que é, muitos foram contra mim. Falaram um monte de mentira, mas não tô nem aí. Sei bem quem eu sou e onde quero chegar. Não vai ser um Zé Povinho que vai me desconcentrar. Tô aí na ativa, tipo rolo compressor. Passo por cima do inimigo, aniquilo rancor. A fita é louca, tem guerreiro de monte. Não toma bonde, nosso trem vai bem longe. O Moias é da cidade, a vida se esconde. Não tem pra onde, encare e não some. A fita é louca, tem guerreiro de monte. Não toma bonde, nosso trem vai bem longe. O Moias é da cidade, a vida se esconde. Não tem pra onde, encare e não some. We'll be right back.